Passaria do livre decolagem, 120 graus, 10 mais. Autorizada a decolagem, 1022231. Serviço no 395. Delta Lima, você. Delta Lima, linha parada, parada de colagem, área gramada, 57. Que dá presente, está autorizado aí, ingresso da interseção à direita e decolagem da interseção para o sul. Sobe fora do solo, 120 graus, 109, vem lá. Decolagem autorizada, Delta Lima, área gramada. Tripe autorizada, né, mantém 5219. A linha mantém 5219. Gol 1925, pode iniciar o funcionamento. 1925, então puxa até cedo do pátio 3, igual 925. Ok. O objeto 5729 vai puxar simultâneo 37 da Gosto esquerda, foi instruído o tráfego a posicionar na frente do pátio 3 sem interferir com o seu pushback, ok? Afirmativo, vai iniciar simultaneamente com o gol objeto 5729. Colagem 5219. Delta Lima para o sol, vamos ver sobrevoo no seu setor sul para cruzamento setor norte. Estou no ONU, ponte 1-0, pronto. 5-7-1-1, autorizado, né? Mantenha 1-0. Nem mantendo 1-0, ponto não, 4-7-1-1. Que Lima, Delta Lima, prossiga e paralela à pista, observe a aeronave da trip correndo na pista, visual. Visual, coronel correndo a pista, Delta Lima. Que após a decolagem da aeronave, cruza o campo e prossegue setor do litoral para busca a vida na minha escuta. Ok, após passagem da aeronave, cruzará setor norte na escuta da torre da Altalina. Está sendo superado agora, desça para 050. 050, 3190. Estacionar no 05, bom, 755. Aguarde para o espaçamento 755. Aguardo. Salve, voador, boa tarde, 395, com informação, Romelo. Pulou no 395, copiou o solo? Ah, afirmativo, está incrementando no 395, está direto no 07. Ponte autorizado até o 7. Pulou no 755, aguarde pushback acionamento. Prestes da companhia à sua direita, puxou aqui no portão de número 2. O tráfego vai posicionar logo na saída do pátio 1, só um instante, por gentileza. Na saída do pátio 3, confirma. Afirmativo, visual aguardando, 7. Salvador, é o 3145 com informação, Romeu. Romeu, confere a tinta no 010, Galeão já aprovado 380, só instante para a cópia, número 1, tá 3145. Então aguardo. O gol 1755, tem condições de coordenar com a equipe do solo e efetuar o pushback para a sua esquerda, destino a aeronave no través do portão 06? Afirmativo, o gol 755. Então conforme, só vai fazer o pushback fora do padrão, à sua esquerda, no través do portão 612 e reporte o táxi, então, gol no 755. Reportar o táxi, gol no 755. E da com restrição superior ou inferior? Restrição superior, 5219. Certo. Gol no 077. Chame Recife, 1-25-1, secundário 1-3325. 251-3325, não, boa tarde. Controle passaria do 2231, alguma possibilidade de voar direto de Dor? Aguarde. O 755 está através do portão 612, ok? Afirmativo. Senhorita 2231, não autorizado direto de DOR. Comando direto de DOR, muito grato, senhorita 2231. Aqui é Cubito. Escuta. Reporte visual com local de pouso. Ativo, seu solo 03, autorizado, retorno, estaciona a frequência livre. Autorizado aí, retorno no Indianapolis. Objeto 5729, o tráfego já vai iniciar, eu concluí o pushback, na sequência está livre para seguir com o post, bem? Sim, ativo, estamos aguardando aí o objeto 5729. Sete-luno, vento-luno, 20 graus, 109, livre decolagem. Descendo, quanto, 7-1-1? Mais? Chame Recife, ano 251, no secundário, ano 3325. 251, 3325, aqui é demais. O ano 755 até o través do portão 612, o ano 755. Afirmativo. Prosseguindo com 612. Da DLS, reporte estabilizado. Descendo para 2000, com 1010, reporte estará estabilizado, está 3190.